Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, está entrando no ar o Tema Livre nesta quarta-feira, 27 de novembro. Ontem, dia 26, terça-feira, houve uma audiência pública na Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro, solicitada pelo vereador Reimon, a pedido do Sindicato dos Jornalistas no município do Rio de Janeiro, cuja presidente Paula Mairan assumiu depois de eleita há coisa de 3 meses e vem imprimindo uma administração bastante ativa e combativa. E nós vamos tratar desse assunto porque a audiência pública falou basicamente da violência contra jornalistas no exercício da profissão. O Brasil, segundo o representante das Nações Unidas que esteve lá na audiência ontem, o Gustavo Barreto, é o quarto colocado em violência contra jornalista no exercício da profissão, perdendo por ordem para a Síria, a Somália e o Paquistão, ou seja, nada honrosas as companhias brasileiras nessa questão. O tenente-coronel Cláudio Costa, da Relações Públicas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, disse que a corporação defende a liberdade de expressão, a democracia, o exercício profissional dos jornalistas, mas a Paula Mairan, que já se expressou aqui mesmo no Tema Livre sobre essa questão, atribui que os maiores algozes dos jornalistas aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, e a partir de junho, são exatamente soldados da Polícia Militar que estão escalados para dar proteção às manifestações de rua. Bom dia, Paula. Ela está no aeroporto. Ela ia participar com a gente aqui no estúdio, mas está no aeroporto embarcando para Brasília. Bom dia, Paula. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia, ouvintes. Paula, como é que foi a audiência? Bom dia, companheiros aí da rádio. Como é que foi a audiência pública ontem? Bem, foi uma ótima oportunidade, Luiz Augusto, de aprofundar, como desejávamos, esse debate sobre a questão da violência que hoje sofremos na nossa categoria, nas ruas, durante a cobertura das manifestações populares. Tivemos, como você lembrou, a participação de representantes da ONU, também da OAB, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do DDH, da BI, e, enfim, de diversas organizações da nossa categoria, do campo dos direitos humanos e também do poder público. Enfim, saiu um encaminhamento importante, que é a criação de um grupo de trabalho para pensar soluções mais concretas para mudar essa política atual de repressão policial que atinge não só os jornalistas, mas também manifestantes. Paula, o que me chamou a atenção foi a declaração do Relações Públicas da Polícia Militar, que até foi colhida pela nossa repórter aqui da EBC e foi ao ar ontem e hoje de manhã também, e ele fala que a corporação defende as manifestações, defende a imprensa nas manifestações, e isso bate de frente com o que você tem falado e falou, inclusive, aqui na nossa bancada no Tema Livre, no programa passado, sobre o fato dos jornalistas serem vítimas prioritárias da Polícia Militar nessas manifestações de rua. Como é que você vê isso? Bem, ontem, o porta-voz da Polícia Militar, o coronel, que é o Relações Públicas da corporação, admitiu que houve excessos e abusos de policiais militares em ação nas ruas. Teve um discurso de que a política formal teria de garantir o trabalho dos jornalistas, que pôs à disposição, porém, nesse ponto, eu considero que ainda há necessidade de continuar o diálogo e de continuar a construção de uma nova política, porque me parece que o problema não esteja, como o coronel afirmou, de desvio de um ou outro agente, um ou outro policial nas ruas. Ainda há percepção por parte do sindicato de que é uma política de Estado, sim, a repressão violenta, as manifestações e também essa repressão, esse cerceamento ao trabalho dos jornalistas. Ok, Paula, você sabe que você começou falando que o coronel, o tenente-coronel Cláudio Costa, que é o Relações Públicas, admitiu que houve excesso de abuso. Eu já acho que haver um abuso já é demais. Haver excesso de abuso é muita coisa, né? Quer dizer, muito é reconhecer que, como você acabou de dizer, há que se fazer alguma coisa em termos de filosofia da política de segurança pública no Rio de Janeiro, e aí entra a discussão da desmilitarização da polícia militar, a desmilitarização desse conceito de segurança pública. E eu me lembro que naquela manifestação maior que houve em junho, a Polícia Militar, quando foi ouvida, disse que não está preparada, o comandante disse que não estava preparado para enfrentar 300 mil pessoas, e a Polícia Militar não estava ali para enfrentar ninguém, ela estava ali para garantir a realização daquela manifestação pública. Esse tipo de conflito é que eu acho que é mais complicado. Eu gostaria que você falasse daqui a pouquinho sobre isso, Paula, porque nós estamos aqui no estúdio também com o Mário Augusto Jacobskindi, que é diretor da Associação Brasileira de Imprensa, que é a decana das entidades representativas dos jornalistas, e também com o Guilherme Carvalho, que é cientista social e professor de comunicação da Universidade Veiga de Almeida. Muito bom dia, Guilherme. Como é que você vê essa questão? Bom dia, Luiz Augusto. Vejo com muita preocupação, né? Eu estava vendo alguns dados sobre os números de violência contra jornalistas desde o ano passado, 2012, 2013, como altamente preocupante. Isso está associado diretamente às manifestações de junho, né? Que foi, como todos nós sabemos, um movimento, entre aspas, inesperado, né? Entre aspas, correto? E aí a gente viu, como foi dito pelo próprio coronel, é muito interessante ser dito, que não estavam preparados sobre isso. Mas a gente tem que recorrer um pouco mais ao passado e verificar que o problema de ataque aos jornalistas não foi só apenas a partir das manifestações. Ela vem ocorrendo sistematicamente há muitos anos. Se nós trouxermos a história, ela é extremamente forte desde 64 para cá, sem falar nos processos ditatoriais anteriores ao golpe de 64. Portanto, né, a gente viu um novo movimento nesse sentido, dentro de uma democracia, dentro de uma liberdade de expressão, em que aqueles que garantiriam essa liberdade, que são os jornalistas, serem cerceados nessa prática. Portanto, concordo com você no sentido de que, concordo também com a Paula, de ser uma ação de política de Estado, não há dúvida, entendeu? Os soldados não atacam aleatoriamente, eles atacam através de uma ordem, entendeu? E não há dúvida. Há uma argumentação de dizer o seguinte: ah, mas os jornalistas podem estar transvestidos de manifestantes. Muito pouco provável, talvez um caso ou outro, na verdade, mas não é uma sistematização nesse processo. Maciça maioria está ali para fazer a cobertura, como é a obrigação desses profissionais. Logo, eu acho que o debate é super importante. Os dados apresentados como sendo o quarto país com o maior número de atos contra jornalistas, onde a gente encontra ali vários países em conflito, e o Brasil, teoricamente, não está em nenhum conflito aberto, ter esse número é extremamente preocupante. Então a gente tem que discutir quais as razões que levaram a isso. Por que que a polícia, por que que os órgãos públicos cerceiam a ação do jornalista? Acho que o debate parte por isso. E eu acho que é uma questão histórica no Brasil, a gente não pode falar circunstancialmente. É verdade que nós já discutimos isso algumas vezes aqui, e até a Associação dos Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Rio, o Vanderlei, que é o presidente, defende a desmilitarização das polícias e diz que uma coisa que é cristalino, na cadeia de comando, quem é responsável por esse tipo de ação é exatamente o comandante supremo, que é quem traça a voz do comando. É a voz do comando que traça a política de repressão. Na ocasião da visita do Papa Aqui houve uma manifestação em frente ao Palácio Guanabara e na noite em que o Papa estava lá no Palácio Guanabara, recebido pelo governador e também pelo prefeito, e nessa, uma das imagens emblemáticas dessa manifestação foi o caminhão pipa da Polícia Militar do choque, jogando água violentamente, com força, com uma mangueira, sobre fotógrafos e cinegrafistas que estavam escondidos, se protegendo atrás de uma árvore para não ter o equipamento danificado. É, e além de tudo, agrediram o japonês, fotógrafo da France Press e tudo isso, mas o fato é que aquela imagem ali tornou evidente que o discurso do tenente-coronel Cláudio Costa conflita com a realidade, né? Mário Augusto Jacobskind, da Associação Brasileira de Imprensa, que já está entrando aqui. Bom dia, Mário Augusto. Bom dia, Golo. Bom dia, ouvinte. Relações Públicas da PM, ele falou mais do mesmo, ou seja, ele tenta justificar toda a ação da PM. Eu quero chamar a atenção o seguinte, que ele falou que em junho não estavam preparados para manifestações. Agora, as manifestações continuaram em julho, até recentemente. Não, né? Continuam. Continuam, né? E eles continuam. Aliás, essas manifestações, elas estão na agenda, independentemente de estarem agendadas. Exatamente. Agora, isso aqui lembra muito o seguinte preceito, que o culpado vai ser o mordomo. Uhum. Ou seja, o soldado, o cabo, sei lá. Agora, na voz do comando, não. Que essa está isenta. Então vamos. Pois é, isso que o Vanderlei. Vamos às raízes. É, né? Isso que o Vanderlei reclama. Agora eles colocaram também como bode expiatório os black blocs. É. Quero dizer, eu estava até lendo, antes de vir para cá, o jornal El País, a edição portuguesa, por sinal, a edição em língua portuguesa, falava sobre os black blocs, dizendo o seguinte: que os black blocs perderam a força. Que recentemente, nem sabia disso, que em São Paulo eles marcaram uma manifestação pelo Facebook, e mais de 1.000 tinham confirmado presença. Aí, o que aconteceu nessa manifestação? Vieram 10. Então, não estão com essa bola toda. Não estão conseguindo mais a mobilização que conseguiram. Eu acho que também há um esvaziamento do princípio anarquista dos black blocs. E também o esvaziamento das manifestações se dá também pela violência do Estado. Então, engana-se o Relações Públicas. Engana-se, não. Ele defende a corporação. a corporação. É uma política voltada para evitar a continuidade das manifestações. Sim. A Copa do Mundo vem aí, ano que vem. Então, esse foi até um projeto no Senado, do Crivella, né? Sim. Que transforma em terroristas os manifestantes que forem pegos. Alegando razões de Estado, com certeza, porque as festas, esses eventos são, na verdade, afetam a imagem do país, esse tipo de coisa. Deve ser isso que ele está alegando. Mas então, preciso ficar atento, porque isso é uma manobra, na verdade, antigamente se dizia que era uma manobra diversionista, né? Esse tipo de coisa. Né? Ô Paulo, você que está embarcando para Brasília, está aí no Santos Dumont acompanhando e participando do debate, você não podia aproveitar que vai a Brasília para ver se falava com alguém lá, para ver se mudava essa política de segurança pública? Porque é legal, aquilo, quando você fala do Rio de Janeiro, as pessoas de maneira geral, a sociedade de maneira geral, aplaude, incentiva e apoia as unidades de polícia pacificadora. Mas pouca gente sabe que pacificador é um termo muito militar, é um termo usado, inclusive tem um revólver Colt que chama pacificador, o modelo dele é pacificador. A principal comenda, medalha que se premia as pessoas aqui no Brasil, a medalha militar, é a medalha do pacificador, que é medalha para quem consegue ganhar, quem consegue subjugar o inimigo, e não para quem faz, para confronto, não é para quem chega a consenso. Como é que você pode ajudar nesse debate? Então, Luiz Augusto, você tocou no nó da questão. Ontem, ao final da audiência, vários jornalistas vieram perguntar, afinal, que solução pode surgir desse debate? E aí só temos uma resposta. Qualquer solução que não passe por uma mudança estrutural da lógica da política pública de segurança no nosso país, vai ser solução paliativa. Porque o que a gente precisa mudar esse conceito de segurança pública que, na verdade, é baseado na violência, no militarismo, que, na verdade, põe os agentes armados e treinados para eliminar inimigos e não para defender vidas nas ruas. E a isso exige toda uma articulação nacional de toda a sociedade para compreender que esse modelo é falido e só tem servido para alimentar a indústria das armas, que é um dos maiores negócios do mundo. Mas para a população, tem promovido é o genocídio dos pobres e também uma péssima qualidade de informação, né? Porque nesse sistema militarizado, obviamente, vigora, seja a censura. Agora, qual é a solução paliativa, imediata, emergencial, enquanto não caminhamos para essa solução mais estrutural? É a gente se aliar também e fazer pressão às autoridades para que caminhem nesse sentido. Imediatamente ameaçar a nossa integridade física, a nossa liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Hoje não é uma democracia, não é um Estado democrático de direito assegurado. Certo. Uma coisa que chama atenção, por exemplo, enquanto não se muda essa política ou essa filosofia de segurança pública que norteia as ações do Estado, e a polícia militar, é bom que se lembre sempre que ela surge com a chegada da família real portuguesa em 1808 para o Brasil, aí se cria uma polícia exatamente para proteger a corte que estava chegando dos nacionais que aqui viviam e também portugueses que aqui viviam. Agora, a partir desse viés distorcido de origem, você já tem um vício que permeia toda a criação da polícia, toda a ação da polícia militar desde aquela época. Eu me lembro que na semana passada me chamou a atenção o fato de que policiais franceses estiveram aqui no Rio de Janeiro ensinando a polícia militar daqui do Rio a agir em manifestações de rua, em conflitos de rua, em situações de manifestação como é que nós vimos esse ano, ao longo desse ano, a partir de junho. E eu fico me perguntando o que será que esses franceses puderam contribuir, eles que têm uma outra escola, uma outra filosofia, uma outra história. Como é que vai, Augusto, que você acha isso aí? Olha, você lembrou bem, na verdade, a escola francesa de repressão é muito dura e muito violenta. Eles, na Argentina, eles ministraram aula de tortura. No Brasil, eles também deram subsídio para futuros torturadores, não só nos norte-americanos. Quem tem dúvida, pergunte ao argelino. Exatamente. Exatamente. Então, baseado nisso, que eles, esse know-how de tortura, de repressão, eles levaram para países como já citados e outros que... Quer dizer que isso aí não resolve nada, então. Pedir auxílio, ou eles virem. É a mesma história daqueles israelenses que vieram também ensinar aqui a polícia israelense. Quer dizer, na verdade, você está com mais do mesmo. Mais do mesmo. A polícia, os serviços secretos israelenses. Só falta militarizar os jornalistas, né, colega? Como é? Só falta agora isso: militarizar os jornalistas. Houve aqui. Paula, você se lembra que numa das antigas gestões trouxeram um major do exército inglês para ensinar jornalista a se proteger, né, em áreas violentas. Em situação, né? Esse cara tinha estado no Iraque junto com as tropas norte-americanas. Deve ser um pacificador. Você sabe... Eu queria falar sobre isso, Luiz Augusto. Fala. Nós estamos em diálogo com os patrões que patrocinam esses cursos, junto de uma organização chamada INSE, que é presidida pelo Marcelo Moreira, que trabalha na Rede Globo. E uma das nossas bandeiras lá no sindicato é desmilitarizar a lógica desse curso e incluir disciplina de direitos humanos. Sei. Porque esse curso hoje meio que tende a criar uma lógica do jornalista Rambo, né? Uhum. Eu acho que isso não contribui muito para a nossa segurança, não. Pelo contrário. Eu acho que torna o jornalista alvo mais, um alvo mais evidente, quando ele se protege. Antigamente, a gente vê até nos filmes isso, Guilherme, os jornalistas apareciam, até na ficção, jornalista aparecia com aquele cartazinho, prece, depois colete, os coletes, mas não são coletes à prova de bala, coletes para carregar material, fotógrafos principalmente andam com esses coletes que o Mário D'Augusto está usando aqui, escrito prece também, carros identificados, prece, esse tipo de coisa, quer dizer, imprensa, quer dizer, chamando a atenção. Na guerra do Golfo, a segunda, não é do Bush pai, é do Bush filho, eles já estabeleceram um controle sobre a imprensa, ficou proibido o jornalista circular sem o acompanhamento militar. E estava lá com eles, na invasão e na ocupação. Exatamente, agora, o que obriga você a ter uma visão. É. Você já vai transmitir ali, reportar o que você está vendo junto com o general. Pô, não precisamos ir longe, não precisamos ir do Iraque. Aqui a Paula deve saber disso. Há muitos repórteres de mídias conservadoras foram acompanhar ações do Caveirão dentro do Caveirão. Dentro do Caveirão, pois é. Então, Guilherme, isso é a filosofia do esquema do Iraque, dos Estados Unidos no Iraque. Falando sobre dois pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista do profissional, que eu acho que a gente tem que discutir, que é o principal ponto. E segundo, de como os públicos que assistem, leem e ouvem esse material produzido pelos jornalistas identificam a própria posição do jornalista. Né? Qual é a relação que o jornalista tem na produção do conteúdo. Né? E aí a gente tem que tomar realmente muito cuidado, e aí a gente defende aqui a informação independente, a gente defende a informação adequada, aquela informação que não seja politizada para um grupo, de que forma esse cerceamento, essa forma de colocar essa militarização, como a gente está comentando aqui, vai construir. Não há dúvida que tanto na Guerra do Golfo, a primeira de 91, que a gente viu aquela guerra online, como foi chamada, entendeu? Aquilo foi muito evidente, né? De que havia um controle de um ponto de vista. E a segunda, mais forte ainda, entendeu? Que é aquela velha questão do controle da opinião pública por um determinado momento. Então, os jornalistas precisam se conscientizar desse movimento, entendeu? Precisa se conscientizar claramente dessa posição. É claro, a gente tem que discutir também, como a Paula falou, da chamada grande mídia que obriga, né, os seus profissionais a fazer dessa maneira. Pois é, e nisso aí, Guilherme, eu queria meter a colher para provocar a Paula, porque é nessa confusão aí que surge, que nasce a compreensão do público de que o jornalista representa o órgão de imprensa. Então aí o repórter ele é identificado imediatamente como a Rede Globo ou a Rede Bandeirantes, ou a Rede Record, e aí a população se volta contra ele no exercício da profissão, que é um exercício legítimo, mas que ele infelizmente está travestido ali de funcionário ou de porta-voz ou de preposto da Globo. Como é que é isso, Paulinho? Então, Luiz Augusto e colegas e ouvintes, com essa reflexão eu me despeço, inclusive, né? Você vai embarcar, né? Avião para Brasília. Mas, justamente, a gente tem hoje uma situação que não favorece o exercício do jornalismo conforme prescrito no nosso Código de Ética, com a independência, a autonomia que o jornalista precisa para agir como um defensor dos direitos humanos por ofício. A gente precisa restabelecer a força e o valor da cláusula de consciência, que é o direito do jornalista dizer não aos chefes, ao patrão, quando as tarefas que lhe forem impostas ferirem o código de ética, as convicções éticas do jornalista. Assim, vai ser possível fazer o jornalismo, né, da forma adequada. Enfim, mesmo sem essa condição ideal, de qualquer forma, o jornalista precisa ser respeitado pela sociedade, valorizado e defendido como um profissional que está a serviço da sociedade, não dos patrões. É verdade. Ele precisa ser disputado pela sociedade para cumprir o seu papel. Precisa ter a sociedade como aliado nesse sentido. Né? E a outra frente que a gente precisa ter de luta da categoria junto com a sociedade é pela democratização da comunicação para quebrar esse monopólio da mídia que impõe um discurso único. Né? Isso precisa acabar também. Tá certo, Paulinho. Agradeço a oportunidade, lamento você... não ficar até o final. Tá certo, boa viagem, eu sei que você está indo para lá para uma missão mesmo sindical, mas e quando Sim. você voltar, nós voltaremos a esse assunto, o tema livre está aberto a essa discussão, você sabe disso, e eu gostaria de contar com a sua participação. Muito obrigado, sucesso à sua obrigada. Viagem. Obrigada, um grande abraço para você e para todos. Falou, obrigado. Tchau. Você sabe que o que a Paula falou agora é muito importante, porque não é o código de ética do jornalista, é um código, como o código de ética do médico, como o código de ética, os códigos de ética, né, de categorias, são códigos de ética muito bons, são como a lei ambiental brasileira, muito bom. Agora, você cai no mercado, você cai no mercado, fica muito difícil. Como é que você vai chegar para o patrão? Você não é nem o patrão, não vou nem dizer o patrão, você vai chegar para o chefe, para o seu pauteiro na redação e dizer, não, não, essa pauta aqui você leva mal não, você dá para outra pessoa, não vou fazer isso não, porque eu sou judeu, vamos dizer, porque eu sou judeu, ou porque eu sou muçulmano, ou porque eu não posso... convicção. Alguma coisa de foro íntimo que impede você de cumprir aquela pauta. Você vai perder o emprego, é óbvio, não é isso? Pela cultura vigente, você vai perder o emprego. Agora, isso não significa que a gente... tenha que aceitar já de antemão isso, é preciso pressionar. Agora, eu queria voltar ao tema que a Paula colocou por alto, assim, essas manifestações de junho e adiante demonstraram também que, pelo menos, setores da opinião pública estão muito conscientes de que a mídia, como está, essa mídia de mercado, hegemônica, conservadora, etc., fica cada um com a denominação que quiser, ela está sendo questionada, foi questionada. Ela foi questionada, sim, eu também concordo. Então isso é muito importante. Ela foi questionada. Sabe por que é importante? Porque há 10 anos, quem discutia isso era um grupo de, entre aspas, iluminados. Né? É verdade. Certo? Os acadêmicos e os jornalistas que... Alguns jornalistas. Isso aqui, a manipulação está muito evidente. Agora isso aqui está ganhando opinião pública. Ainda diria timidamente, mas está avançando. Isso em decorrência do fortalecimento das redes sociais. E programa como o teu, aqui, ou esse programa, o tema lindo, importante para dialogar com a opinião pública sobre esse tema. Isso é muito chamar importante. A atenção, jogar a luz nisso aí, jogar um foco exatamente. Nisso aí. Guilherme. Eu diria que a chamada grande imprensa, vamos chamar assim, tá? Qualquer essa denominação, ela está em xeque agora, correto? Pelo fato de que ela está registrando, segundo o seu ponto de vista, porém ela tem paralelamente vários outros pequenos grupos. De pequena audiência, vamos dizer isso aqui, que estão nova é uma palavra educada, mas nas mídias mais contemporâneas, mais, vou chamar de alternativas, na verdade, que estão mostrando por um outro ângulo e são confrontadas. E aí, cara? Isso é um avanço tecnológico que é interessante, você registrou agora um ponto, é um avanço tecnológico que permite você, com esse telefone que eu tenho aqui, eu filmar, eu mandar pelo... uma razoável qualidade. Pelo Facebook, com qualidade boa, né? Com qualidade mesmo. Guardando suas devidas proporções, numa época que o desenvolvimento tecnológico não era tão forte como hoje, né? A imprensa alternativa da época da ditadura também obrigou essa mídia, essa grande mídia, também a ter posicionamentos distintos. É bem lembrado. O Pasquim contribuiu. Pasquim, inclusive, revolucionou a linguagem, né? É verdade. Era muito careta, muito... E não só no jornalismo, como nos costumes, né? Também. E criou modas, Pasquim, criou jargões, criou gírias, tudo isso. Agora, essa questão da mídia alternativa que você lembrou bem, que é a mídia nanica, a imprensa nanica daquele tempo da ditadura, no tempo em que a imprensa convencional vivia sob censura prévia, e essa imprensa alternativa, ela surgiu exatamente para romper esse bloqueio da censura prévia, através do movimento, opinião, outros jornais, que eram submetidos também à censura prévia, mas conseguiam driblar, porque eles não eram, primeiro que eram mensais, e segundo que eles não tinham obrigação de noticiar o que noticiavam os jornais da grande imprensa. Mas, de qualquer maneira, quando eles surgem ali, eles já surgem como uma resposta a esse amordaçamento. Uma alternativa. Alternativa, exatamente, uma alternativa. Agora, não era uma coisa complementar ou suplementar, não era, e mesmo assim Essa imprensa alternativa, eu sei porque militei nela e trabalhei, fui dono do jornal nisso aí, a gente enfrentava muita dificuldade para imprimir o jornal, porque as gráficas, grandes gráficas, não queriam imprimir. Eu me lembro de um jornal que eu fiz, e quando o cara, na boca da rotativa, ele olhou o jornal e disse, ih, rapaz, o segundo número não vai sair aqui não. E é verdade, porque era o jornal que estava peitando a ditadura, estava desafiando o poder discricionário. Eu queria lembrar duas coisas, quer dizer, isso é verdade, o que aumentou agora não é o ímpeto dos jornalistas alternativos, sim a velocidade, a palavra velocidade, da tecnologia associada à velocidade, porque o ímpeto de protesto, o ímpeto de colocar um outro ponto de vista, já vem de longe, felizmente. Agora, o que a gente tem que colocar também, eu não encontrei esses dados, né? Na verdade, quando vim estudar para vir esse debate, não encontrei dados que tipos de jornalistas têm efetivamente recebido atos de violência, se são de grande imprensa ou da imprensa alternativa. Esses dados eu não consegui encontrar efetivamente, mas acredito que existam muitos jornalistas de rádios pequenas, rádios de interior, de blogs pessoais, jornalistas, que estão atuando de forma muito particular em determinadas situações. Mas aí você tem que ver o seguinte, os jornalistas que são vítimas de violência nas coberturas de rua, eles são jornalistas da grande imprensa e eventualmente da mídia ninja, que estão ali agindo e estão mostrando o que os caras não querem que mostre. Por isso o jato d'água na frente do Palácio Guanabara, para impedir as imagens. Mas, de qualquer maneira, se você sai dos grandes centros e vai para o interior, onde não houve manifestações de rua, é ali que a porca torce o rabo, é ali que os jornalistas morrem, é ali que os jornalistas sofrem maior pressão. Bem lembrado, que a maioria dos casos aí são não nas grandes cidades, né? Mas a violência contra jornalistas fora da rua é na cidade do interior, né? Cidade do interior. Norte e Nordeste também, muito Minas, forte. Mato Grosso, Norte. No interior de São Paulo aqui, interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro aqui nós tivemos. O cara é dono de uma rádio, o cara é dono de um jornal semanal. E o cara é morto. Teve jornalista, radialista, que foi assassinado dentro do veículo, né? Dentro do meio de do meio de trabalho dele. Então, em São Paulo teve um prefeito que foi assassinado saindo de uma rádio do interior. Exatamente. Não é? Então o interior está desguarnecido, né? Agora, outra questão que a gente tem que lembrar é o seguinte, você sabe que pouca gente sabia que ainda está em vigor a Lei de Segurança Nacional? Pois é, essa lei exatamente, Exatamente, então, não, já estão pedindo, inclusive, enquadramento, pediram enquadramento dos Black Blocs, isso aí. Um deles na Lei de Segurança Nacional. Um delegado lá. Que é uma lei do tempo da ditadura, é uma lei. É a mesma coisa que você hoje evocar o AI-5, para você dizer, não, vamos usar aqui aquele instrumento, né, de 68, dezembro de 68, porque ele é que se aplica a esse caso aqui. Então, tem que ser combatido. Então é preciso que o Congresso tome a providência imediata para sepultar essa lei. Ficou aí. Um cadáver em sepulto. É um cadáver excelente para quem está com saudades da ditadura, né? A verdade é. Há distorções do tipo, por exemplo, sabe que não existe o direito de resposta. Uhum. Então você. Eu até tenho um caso aí da revista Veja, que fez matérias, reportagens completamente mostrando que um ministro boliviano era narcotraficante, dizendo que a Bolívia é um estado narco-estado, etc, etc. O governo boliviano pediu o direito de resposta. A Veja simplesmente ignorou. Então, como enfrentar isso? Sabe o que é que aconteceu? Revogaram o entulho da ditadura, que é a lei de imprensa. Realmente o entulho. Esqueceram que lá, mesmo falha, existia o direito de resposta. Sim. Então acabaram com... Então, nesse momento, o senador Requião apresentou um projeto no Congresso no sentido de garantir o direito de resposta e mais adiantado que anterior, que antes acontecia o seguinte, o julgamento era na jurisdição e estava, por exemplo, a Veja. Sim. Aí você entrava com o direito de resposta lá. Aí quem ia julgar era alguém lá no bairro de Pinheiros, onde fica a revista Veja. Sim, que almoçava com o Pinheiros, que almoçava com o Tívita. Com o Tívita. Aí o negócio ficava lá na gaveta, né? Até responder demorava... Então agora... É onde o cara der entrada. Agora o Requião sacou isso, muito competente senador, ele acabou com isso. O julgamento vai ser para onde pra a rapidez. É o problema da censura prévia. É o velho problema da censura prévia. É verdade. Isso é uma coisa que eu queria jogar aqui na mesa para nós conversarmos, que essa, toda essa discussão, ela vai, no fundo, ela vai chegar a essa compreensão dos meios de comunicação que a sociedade brasileira tem através dos tempos. Uhum. Então a gente lembra que durante as ditaduras há uma empatia da população que se sente oprimida e que se sente cerceada nas suas liberdades, há uma empatia com o jornalismo, com o jornalista, com o repórter. É, você, o cara, o repórter passa correndo da polícia, o cara abre a porta, entra, para proteger o repórter. Hoje já não é isso, porque nós vivemos um regime de liberdades democráticas, de liberdade de expressão. Então fica evidente que quem está mandando, quem está falando, não é o repórter. Quem está escrevendo não é o repórter, é o dono do veículo, através daquele repórter. E aí a identificação, a empatia acaba e vira ao contrário, vira uma antipatia em relação à imprensa. Então eu acho que essa questão é que está no fundo. Por exemplo, nós importamos os conceitos, inclusive, de que a imprensa é o quarto poder, quando nós, mal e porcamente, temos os três, que são os formais, né? O legislativo, o judiciário e o executivo, eles vivem um engolindo o outro. Nós estamos tendo exemplos disso o tempo todo. E você tem a imprensa como quarto poder e a imprensa na mão de meia dúzia de famílias, quer dizer, como nós temos aqui, temos na Argentina, na Venezuela. Esse é o problema, mudando, mas ainda está, né? Tá mudando. E a grande audiência concentrada nela, né? Pois é. A gente tem que diversificar a audiência e fortalecer o jornalismo, entre aspas, alternativo, que já não é mais alternativo, felizmente. E aí eu volto para essa questão do Mário Eugênio, do Mário Augusto, que é a questão do jornalismo público que é feito aqui na EBC. Exatamente. É importante a mídia pública para dar espaço, primeiro, para esse tipo de discussão. E segundo, para dar voz e vez, eu sempre repito isso, voz e vez para os setores que não têm voz e vez na mídia tradicional. Isso é muito importante. Então, preciso fortalecer a mídia pública, né? É por aí que se faz o contraponto, deve ser feito o contraponto. Nós vimos aqui nos episódios antes da Copa das Confederações, naquelas manifestações de protesto por causa da aldeia Maracanã, ali, quando foi desalojada pelo governo, nós vimos que a imprensa convencional, a imprensa burguesa, o PIG, não quis saber daquela manifestação. Aquilo ali, curiosamente, só começou a despertar atenção quando foi alvo da atenção da imprensa estrangeira, principalmente imprensa alemã, exatamente, e da imprensa alternativa Mídia Ninja, que estava lá documentando e botando na internet, que ia para o mundo todo. Então os caras diziam lá fora: rapaz, índios brasileiros ameaçados no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso chamou atenção e aí obrigou o governo até a recuar. O governo teve que recuar naquele frente. Teve uma repercussão muito negativa para o Estado, né? Porque era uma coisa relativamente pequena e tomou proporções muito fortes. Não, era uma coisa mínima. Inclusive, era um negócio que não dá para entender, era uma obtusidade córnea, como diria o Nelson Rodrigues, você ter no Brasil uma aldeia indígena a 300 metros do Maracanã, onde vai ser a redecisão da Copa do Mundo, e você tirar essa aldeia indígena em nome de uma limpeza qualquer, que seja étnica ou social, ou lá o que seja. E também para que aquilo lá era o projeto original, era para transformar uma vasta garagem, né? No estacionamento. E a FIFA disse que não, que não tinha pedido nada para derrubar nada daquilo, porque a FIFA também está querendo é um negócio. Mas quer dizer, a imprensa, ela está envolvida no grande negócio, nesse grande negócio. Como em 1982, a imprensa estava a reboque ainda da ditadura militar do governo Figueiredo, e o Brizola, quando se elegeu governador, teve que chamar a imprensa estrangeira para denunciar o Proconsult, denunciar a fraude na apuração, mas ele chamou a imprensa estrangeira, porque a imprensa brasileira não ia noticiar. Naquele momento estava conivente com aquilo ali. Exatamente. Não é? Inclusive foi a partir da Rádio JB, do Procopio Mineiro, que chamou lá o Fernando Brito, disse: olha, Brito, esse negócio aqui, o Brito, vem cá, fala com o Brizola, estão se roubando aqui nesse diferencial Delta, nesse negócio. Lembra disso? Eles queriam eleger o Moreira Franco. Que era o Brizola denominado de Gato Angorá, O Gato Angorá. Aí, É o genro do genro. Ali era claramente, ficou evidente, um dos tristes. Mas aí você vê, movimentos da imprensa brasileira. Aí eu queria que você entrasse nisso aí, Guilherme, porque não é só para dizer, ali é um negócio triste, mas aquilo ali mostra que é uma situação histórica, o domínio da opinião pública, a manipulação da opinião pública pela imprensa. As diretas já só aconteceram depois que a imprensa se engajou naquilo ali, tanto que começou em Goiânia. Por uma pressão externa, né? Vamos começar em Goiânia, um negócio pequeno, não vamos começar com um negócio do Rio de Janeiro, entendeu? Quer dizer, para poder ir ganhando pouco vulto a pouco, e cooptar a imprensa a reboque. A imprensa vem a reboque. Mas ela, tudo bem que ela vem a reboque, mas ela tem que vir a reboque mais rápido. A resposta tem que ser mais imediata. É isso que vocês Há duas formas, vamos falar aqui rapidamente, genericamente, de você controlar a imprensa, né? Vamos voltar a Getúlio Vargas, Estado Novo 37. Empastela todo mundo, na verdade, domina completamente, enquadra, como dizem os militares. O que foi feito efetivamente a partir de 64, mais precisamente depois de 68. A outra forma, chamada democrática, é a chamada controle de mercado, vamos usar essa questão, onde os grandes empreendedores que patrocinam essas grandes empresas com seus interesses, muitas vezes vinculados ao Estado, muitas vezes, não estou dizendo sempre, mas muitas vezes vinculado, tem vezes que sim, tem vezes que não, a gente tem que ver caso a caso, se posicionam, pressionam essas emissoras a se posicionarem de uma determinada maneira. E isso não é novidade no Brasil, tampouco novidade no mundo, entendeu? Falando especificamente do caso do Brasil, eu acho que a gente caminhou muito pouco no Brasil em relação a essa questão. Isso parte por dois princípios. Primeiro, é que a opinião pública se posicione e queira uma informação mais clara. Eu acho que essa é a principal coisa. É nós debatermos e apresentarmos, olha, preste atenção no que você lê, preste atenção no que você ouve, preste atenção no que você está recebendo de conteúdo. A segunda coisa é nós observarmos as leis que possam impedir isso. E a lei não pode nunca estabelecer a censura prévia, que a gente vê claramente no caso das biografias, que é um debate muito forte e que está diretamente relacionado também ao jornalismo, entendeu? Tenta-se calar aquele jornalista que vá contra esses posicionamentos. E isso é clássico no Brasil, correto? Você buscou lá em 1808, como defesa da família real brasileira, portuguesa, em 1808, que a polícia militar foi colocada, e a gente continua nessa estrutura, né? Dentro de um Estado democrático. O que a gente precisa realmente dizer é como estabelecer uma relação democrática da imprensa. Premissa básica: a imprensa tem voz livre. Se ela comete um erro, processe-a por calúnia, por difamação. Aí sim, é uma opinião. Ela erra de algum motivo, processe-a de maneira normal, não é verdade? A lei processa, já existe, exatamente, né? É claro. Agora, não de maneira nenhuma censurá-la. Ela precisa fazer essa cobertura. Essa questão da calúnia, difamação, tem que ser muito controlado, porque tudo pode ser calúnia, pode ser difamação. A gente tem que controlar isso. Mas a gente sabe que erros são cometidos, na verdade, muitas vezes. Agora, nós temos que debater essa questão. Mas nunca censurar previamente a ação de um jornalista. Agora, eu queria, voltando ao que você falou aí, quer dizer, você tem dois casos clássicos da manipulação e do controle da imprensa. O primeiro, que é o amordaçamento, o empastelamento, como foi feito no Estado Novo, e o amordaçamento através dos meios do mercado, né? Quer dizer, as grandes estatais são os grandes anunciantes da imprensa. E eu acrescentaria também um outro ponto que eu acho que é fundamental, e é o ponto que está sendo discutido na Argentina, que foi resolvido no Equador e que na Venezuela também está em discussão, que é a legislação onde que serve de tapete para você distribuir canais de rádio e televisão, para você criar a imprensa. Entendeu? Quer dizer, esse tipo de coisa que também... Os proprietários dos grandes veículos de comunicação tentam de todas as formas evitar esse debate e lançam inverdades do tipo, eles querem a censura. Pelo contrário, a gente quer ampliação da discussão. Do direito humano da informação. A gente não quer o pensamento único. Não quer o pensamento único, a gente quer o contraponto. É claro. Não, e eles usam isso. Que eles continuem a... Tudo bem, é o direito que... E assim, nós não estamos nem falando de mídia impressa, estamos falando de mídia eletrônica, quando o canal é concedido. Que é concessão, né? Concessão do de serviço, é do Estado. É preciso... O que já é uma outra situação também anômala. Isso já é um erro também, você criar. Já vem do Getúlio lá atrás, né? Getúlio, no Estado Novo, em 1937, ele já cria essa figura da concessão de exploração de sinal de radiodifusão. O mundo mudou, o Brasil mudou, nós estamos em outra época agora. É preciso... exigir que esse debate seja travado. Pois é, pelo menos pelo menos que o debate aconteça, porque interditam o debate. É, e também tem muita coisa. Isso aqui aconteceu num elevador na zona sul do Rio de Janeiro. Uma senhora falou para outra: sim, vai chover hoje. Como que vai chover? Não deu na Globo. Então, é isso. Eu me lembro que o Enfio falava, deu no New York Times. Agora, acontece. Que história é essa? Acontece porque. Né? Então, só acontece quando dá na Globo. Eu vou falar, meus colegas, A Globo ficou perdida nessas manifestações. Ela não sabia o que falar. Até ela ficou surpresa. Não, a verdade é que a Globo está perdida. Não é a Globo que está perdida. É o discurso dela. Exatamente. Ela não sabia o que falar. Ela é a força mais poderosa nesse discurso. Mas é o discurso da Band. Aí digo assim: o Boechat é melhor do que o Bonner. Não é melhor. É a mesma coisa. É o mesmo lado da moeda. O Boechat é mais prudente. Ele não tem a audiência que tem o Bonner, senão ele seria obrigado a fazer o que o Bonner faz. O Bonner também não faz o que quer. Ele faz o que é obrigado a fazer também, né? Porque ninguém em sã consciência vai fazer aquilo ali, a não ser por muito dinheiro, né? Você se ganhasse uma grana preta, você faria aquilo ali, Mário Augusto? Eu não sei. Isso é a tese que... A consciência vai falar mais alto. A teoria de que todo mundo tem um preço, essa. Eu acho que a consciência deve falar mais alto. Essa teoria é muito boa mesmo. O mundo perderia a graça se todo mundo aceitasse tudo por... com alta grana, então... Fazendo uma retificação, se terra, quando eu digo a Globo, pelo seu maior, mas os órgãos, os grandes órgãos, de fato, quando as manifestações surgiram em junho, foi, como eu disse, foi uma surpresa generalizada e não se sabia como formar esse discurso, refazer isso aqui. Mas é da mesma maneira que os caras pintadas no governo Collor. Eles vêm com aquele... Os caras pintadas, os jovens, surgem daquela coisa da movimentação dos braços sindicais do movimento estudantil e acaba cooptando a imprensa, como o movimento das diretas já. Mas a gente está falando disso tudo e você vê como é que a coisa... Nós falamos de junho passado, e em junho passado eu me lembro de ter visto na televisão uma mãe com a filha e a repórter perguntando: mas por que é que você quer? Não, eu vim trazer minha filha para ver como é que é, porque eu fui cara pintada e estou trazendo ela para ver como é que é a manifestação de rua. Porque você vê que dos cara pintada para cá, nós vivemos um regime democrático, mas não tem manifestação de rua. Que regime democrático é esse que não tem manifestação de rua? Não é? Que paraíso é esse que tem cobra? Não é como diria o Milô? Que história é essa? Agora, eu sempre lembro o seguinte: Los Hermanos, os argentinos, deram uma tremenda gozada na gente, que até a TV Brasil mostrou e correu milhões aí, viram na internet. O Arnaldo Jabor, o grande Arnaldo Jabor, no primeiro momento, assim, escrachou. É verdade. Fez um violento discurso contra os manifestantes. Algumas horas depois... Os meninos de classe média. Algumas horas depois ele falou exatamente o contrário. Desculpas. E com a mesma ênfase. Os argentinos... Você sabe o que me lembrou? A TV Pública Argentina pegou lá e disse: editou tudo. E mostrou. O que me lembrou isso aí, porque isso é um comportamento que não é exclusivo da imprensa. O Jabor é um comentarista. Ou seja, ele tem cunho editorial. Ele é só editorial aquilo ali. Então a Globo só põe o Jabor no ar se o Jabor falar o que a Globo quer, o que a Globo pensa. Agora você vê, por exemplo, um senador da República, que era líder do governo Fernando Henrique, como era o Zé Roberto Arruda, no episódio do painel, da violação do painel. E ele aparece, discursa e diz pela honra dos filhos que ele não violou o painel. E daí, há uma semana, quando está comprovado que ele violou, ele volta lá e com a mesma ênfase que o Jabor usou, ele faz a mesma coisa no sentido oposto. Então, você vê que isso é um comportamento que não está restrito a esse ou aquele estamento da sociedade, mas ele se repete. Uhum. E ele é aceito. O Arruda voltou governador, foi quase caçado, foi pego em flagrante, vai voltar ano que vem de novo. Ele não foi julgado ainda. Pois é, mas pode voltar. Então, essa é a coisa que você vê. O Jabor estava ontem na Globo do mesmo jeito. Então você vê que aqui você não tem a memória também. Você é um país que se faz todo dia e cada um que chega diz, não, ontem foi diferente do que você está dizendo. Uhum. E aí você é sua voz contra a voz do outro. Pelo menos a gente está coerente. Né? Pois é, mas eu digo, mas fica difícil você ser, você que é professor, Guilherme, é difícil você explicar para um aluno, que é de uma geração mais recente, bastante, o que foi aquele movimento das diretas já. Yeah. O que foi a luta contra a passeata dos 100 mil. Uhum. Como será muito difícil explicar no ano que vem o que está completando 50 anos, que não foi uma revolução e foi um golpe militar. O que tem que ser debatido aí realmente é a coerência, né? A gente tem que colocar, primeiro, o discurso ele é coerente e os meandros do discurso. A gente não pode olhar apenas aquilo que está exposto aparentemente. Usando uma palavra técnica, nós temos que fazer uma análise do conteúdo, uma análise do discurso com muito cuidado, para que nas entrelinhas para entender. Né? O que motiva o discurso, tudo isso, claro. E se nós, jornalistas, pudermos ajudar os nossos espectadores, ouvintes e leitores a ver isso, essa contribuição é muito grande. É isso que a gente tem que colocar. Você já começa a deixar de ser alvo prioritário da violência, pelo menos dos manifestantes. Exatamente. Então você tem que. O meu papel como professor é eu me posicionar. Exatamente. Não é construir a notícia. Construir a notícia se dá por si só. A gente aprende a apenas retratá-la. É nós entendermos o contexto que está ao redor daquele processo e sabermos construir da melhor maneira, melhor maneira possível, com ética, aquilo que está sendo construído. Bom, Mário Augusto, para você encerrar o programa hoje. Nós estamos, só lembrar um fato, nós estamos reescrevendo a história e vamos reescrevê-la sempre. Recentemente, há duas semanas, o Congresso aprovou que aquela sessão que deu posse ao Ranieri Mazzilli, isso é quase 50 anos, né? Era ilegal, que o presidente estava ainda em território brasileiro. Então, é ilegal. Isso é... Quando pelos mais jovens lembrarem, saberem o que é que você está falando, quando o Jango foi deposto, houve aquele vazio no poder, então, os militares não podiam assumir, puseram o Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara. Para legitimar o golpe para ter apoio internacional, como teve logo, o primeiro país a reconhecer foi os Estados Unidos. Agora, eu quero lembrar o seguinte, já que os congressistas, com exceção de dois, consideraram ilegal, justamente foi ilegal, então tudo que vem de lá em diante é ilegal. Não teve legitimidade. Os generais foram ditadores, usurpadores do poder. Não é verdade? Por que não, então, se reconhecer isso? Eles foram tirados da galeria de presidentes, eles como... Não, foram ditadores, não presidente. Não vou colocar ao lado do Juscelino, ao lado do Jânio, ao lado dos mais recentes, que foram eleitos pelo povo. Há uma preocupação. E outra coisa, formal, mudar o nome de escolas e ensinar aos alunos por que está se fazendo a mudança. Isso os congressistas deveriam fazer. Nomes das escolas públicas. Exatamente. Por que nome de escola pública de generais que o Congresso reconheceu que houve uma ilegalidade e o restante continuou sendo ilegal. Ok, você viu que concorda? A gente... Concordo, eu acho que você tocou num ponto que é importantíssimo, que inclusive isso é que é coisa da formação da cidadania, claro, que é uma discussão muito mais ampla e muito mais abrangente do que essa aqui, que nós estamos tendo, mas de qualquer maneira o tempo está terminando, já terminou. Eu quero agradecer a participação da Paula Mayran por telefone, a presidente do Sindicato dos Jornalistas jornalistas profissionais aqui do município do Rio. Mário Augusto Jacobski, que é diretor da Associação Brasileira de Imprensa e é presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos, da ABI, e o Guilherme Carvalhido, cientista social, professor de comunicação social da Universidade Veiga de Almeida, você que acompanhou também o nosso debate de hoje. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Um bom dia para você e até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.